maleitas me dizem maletas, em vez de encostas chapadas, em vez de açoites nalgadas. Minhas bolotas são boletas, terra mola e atasqueiro, ir embora a balarem, deitar fora a ventarem, fita de coiro é aper o vaso com planta, é craveiro, carpinteiro é abegão, e a chopana é cabanão, e as hortas chamam hortejos, os cestos são cabanejos, e ao trigo chama-se pão. No resto de Portugal ninguém diz palavras tais, as terras baixas são vais, monte de feno é frascal, vestir bem parece mal. À aveia chamam-se barda, e ao bufetão orelhada, alcova grande é gorpeia, é igual a lazã, é vermelha, outra Isabel é mulata. Quando o tipo está doente, logo dizem que está morto, e a todo vão chamam porto, chamam gajo a toda a gente, vestir safões é corrente, por acaso é por adrego, e ao saco chamam talego, e até nas classes mais ricas, ser janota é ser maricas, ser beirã é ser galego. Os porcos medem-se às varas, e o peixe vende-se aos quilos, e a gente pasma de ouvi-los usar maneiras tão raras, chamam relvas às searas, às vezes não sei porquê, me tratam por vó-me-cê, pessoas a quem venero, não quero disso, nem quero, eu não sei disse não sei, não quero disso, nem quero, e eu não sei disse não sei. Censuram rudemente por verem cheia de chá.